nada quebrada assim de bate. Quando puxa o cão a pé de mate, só quem deve morrer se já sabe que aqui é sem debate. Quanto mais pilantra, mais covarde. Pra noia safada é lei do abate. Se for cururu é cheque mate. É sem debate, o baque bate em pilantra, explode na cara. A deveu na sem lei, é sem chance, vai pra vala. Bala, nem ouviu o barulho, já caiu, foi de costa. Caiu de olho aberto, jurando que era minha hora. Ora, capa de pistola, da mancada, tá na água. Jura que na quina não deve, não teme nada. Depende de quem seja, dá uma pistola e eu cato. Independente de quem seja, e pilantra vai pro saco. Sem debate, pilantra na quebrada assim de bate. Quando puxa o cão a pé de mate, só quem deve morrer se já sabe que aqui é sem debate. Quanto mais pilantra, mais covarde. Pra noia safada é lei do abate. Se for cururu é cheque mate. Aqui é 357, uma bala no crânio, na cara do noia safado malandro. Mexeu com o comando errado, pensou que no crime ela estava brincando. Sentimento que embarga no peito, faz a gente manter o respeito. Mas parramélia sem debate, lei do abate, cheque mate. Mas um noiado foi abatido, jogando com os vermes, traiu o partido. Oportunista que delata na pista, te olhando na vista, que risco da lista. De apunhala as costas e beija teu rosto em forma de honra. Um filho que trai a família, que aguenta a quadrilha, formiga na boca. Sem debate, pilantra da quebrada assim de bate. Quando puxa o cão a pé de mate, só quem deve morrer se já sabe que aqui é sem debate. Quanto mais pilantra, mais covarde. Pra noia safada é lei do abate. Se for cururu é cheque mate. Aqui é. Fica ligeiro com quem correu, porque os pilantra não andam sozinho. Cuidado no escuro perigo, menino trepado arrasta pro primo. Camelo na cena do louco, pedala de touca, pois pra correr. Chamado menino malvado, ele é verme, mata pra viver. Com cara de anjo do mal, Lucifer tal anda rupinado. Ducati fugido pedido, tem inimigo pra todos os lados. Cobra de cria de malandro velho que até hoje reina 33. Um sonho de virar barão, matava os patrão, mas morreu dessa vez. Sem debate, pilantra da quebrada assim de bate. Quando puxa o cão a pé de mate, só quem deve morrer se já sabe que aqui é sem debate. Quanto mais pilantra, mais covarde. Pra noia safada é lei do abate. Se for cururu é cheque mate. Que aqui é. É lei do abate, mais um baque. Quanto mais derruba, nasce na maldade. Na escama, com quem ama a lealdade. Me fala com quem tu andas, que eu te direi quem és. Passa pano pra pilantro, pano rasga e fere os pés. Morar na rua 10, não pode que tá devendo. Sim senhor, não senhor, me cago é topo carcereiro. Hora do pesadelo, sussurrava aqui na grade. Pra justiça e liberdade, e pros vermes cheque mate. Sem debate, pilantra da quebrada, sem debate. Quando puxa o cão, a pé de mate.